Joelhos, eu oro pra encontrar a solução. O meu coração bate pulsa por paixão. Faço uma reflexão sobre a vida e a morte. É uma questão de fé, irmão, e não questão de sorte. Os valores distorcidos, as mentes fracas e insanas. Cobiça, inveja, ganância e a alma inflama. Perseguido pelos males nos lares, não vejo amor. Contrariando a paz que voltou e se acabou. Fluindo a maldade cada vez mais e mais. Irmão, cadê a sua paz? Jesus veio pra salvar e libertar os prisioneiros. Guerreiro de fé não gela e não agrada o feiticeiro. Justiceiro fiel é o meu Deus do céu. Pelo caminho estreito vou fazendo meu papel. E nessa oração clamo e peço perdão por perder a visão do reino, mas eu busco a salvação. Pra seguir em frente, me tornar resistente espiritualmente. Minha mente, consciência, pesa, me sinto um fraco. Estenda sua mão, Senhor, me tire do buraco. Me afaste do pecado, purifica minha alma. Vou na fé, confiando, mantendo sempre a calma. Com cuidado para não pisar em falso nesse campo minado. Lentamente vou caminhando, mas nunca atrasado. O soldado foi ferido, mas não se entregou. Batalhou e guerreou, até as últimas forças superou. De joelhos eu sinto a paz e a santa presença. Isso me torna forte, alimento minha crença. Para que eu cresça, evolua através da fé. De coração nessa missão, eu prossigo sempre em pé. De joelhos me aperfeiçoo e encontro o resultado. Resolvido o problema, meu Senhor, eu sou grato. Deus, sou grato pelo teu amor. Me faça mais que vencedor.